Ai, glória a Deus, esse Jesus é o máximo. Ah, meu Deus do céu. Sabe, não é fácil a gente. Olha, por mais que a gente busque esse Deus, não dá para entender esse amor. Sabe, esse amor de Deus é. A gente experimenta assim uma fagulha do que é realmente esse amor. Nós não temos, assim, sabe, ainda essa compreensão desse amor de Deus que não. Não é um amor natural, porque a gente entende muito bem do amor natural, a gente quer comparar, mas não é. O amor de Deus é muito diferente, é muito longe, sabe? Essa parte nossa ainda carnal, que não foi ainda redimida, ela atrapalha bastante a gente conseguir chegar lá nesse lugar do amor de Deus. Porque quando nós somos tocados por esse amor, uma pessoa que é tocada pelo amor de Deus, ela nunca mais volta a ser o que ela era. É impossível, sabe? Assim, um toque mínimo. Então você imagina se há uma busca, né, para entrar nessa presença onde está esse amor. A pessoa só vai se entregando a Deus, porque é tudo o que nós precisamos, o que Deus realmente quis que fosse, né, uma comunhão total do homem, né, com Deus, uma parte espiritual plena, maravilhosa, o que Deus fez com o homem. E já vocês imaginam a condição de Adão estando, né, aqui nessa terra que Deus fez, né? Deu tudo para ele, disse: vai, vive, é seu. Mas, sabe, domina, mas com o Espírito Santo, com a palavra, deu tudo para ele. É um absurdo, a gente não consegue entender como que Adão conseguiu, né, se entregar para o diabo, acreditar nas mentiras que Deus falou para ele: olha, guarda. Só esta árvore aqui que você não vai tocar, esse lugar. Mas guarda o jardim. Quer dizer, o diabo anda por aí, Satanás está aí, toma conta. Não se entrega desse jeito. Quer dizer, não, presta atenção. Deus deixou as dicas para ele. Uma pessoa que vivia, né, todo dia assim, na presença de Deus, vinha estar com ele. Não dá para entender. E ainda hoje a gente não entende por que que as pessoas. Né, que tem a condição de buscar esse amor, de andar nesse amor, Deus resolver, levar a vida, ajeitar, e ainda não vai. Sabe, é assim, para Deus, é isso que eu acho que o coração de Deus fica triste. Porque é óbvio que Deus tem a sua emoção dentro, né, do sobrenatural dele, óbvio. Né, assim, tipo, na tristeza de Deus, não é essa tristeza carnal nossa. É de não poder participar da nossa vida. Sabe, isso é, para Deus, isso é muito ruim. Porque ele nos criou para que ele pudesse usufruir de nós, gente. De amor. Então, nós temos a mesma natureza, a gente pode se amar. Nós e ele. Entendeu? Então, a gente pode ter aquela comunhão de amor. Então, não é uma comunhão de destruição, é uma comunhão de amor. Uma comunhão, assim, intrínseca. Sabe, Deus e nós e Deus, uma coisa só, unida. Porque Jesus falou isso. Porque agora nós somos um, Jesus falou. Eu em você, eu neles e eles em nós. Quer dizer, é uma comunhão só. A nossa e Deus. Mas, irmãos, a religião atrapalha tudo isso. Porque a gente quer nos relacionar, nós queremos nos relacionar com Deus através de obras. Ah, se eu trabalhar muito, se eu for boazinha, se eu ajudar, se eu fizer isso, então Deus se agrada. O ímpio faz isso. A pessoa natural faz isso. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer algo espiritual, sobrenatural, que está no nosso espírito. Então a adoração é muito importante. Esse momento, olha, o diabo quer que a gente acredite que oração, a nossa oração não tem efeito. De repente, de alguém tem, mas assim, tipo, a sua não chegou lá, que é a maior mentira. Tá? Deus só se move através de oração, não é através de jejum. Tem um ensino estúpido, errado, né? Isso é religião, de que se você jejuar, aí você vai fazer pedidos para Deus. Vê só. Gente, olha que compliquê. Você faz uma lista, né, de pedidos, de entregas, tipo: ah, eu fumo, então eu vou escrever agora aqui no papelzinho: Deus, vou fazer este jejum. Mas será que eu faço jejum de 3 dias, 10 dias, 20 ou 40? Bom, aí eu vou fazer o de 25, então, vou ficar aí no meio termo. Vou fazer 25 dias de jejum, tal, estabeleço. E olha, Deus, então está aqui. Primeira coisa, deixar de fumar. Então, Deus, você vai vir fazer isso para mim. Segunda coisa, Deus, eu preciso comprar aquele apartamento. Então, você vai, Deus, segunda coisa. Terceira coisa, e assim vai, né? A lista, sabe, dos pedidos. Dá a impressão que se eu ficar lá morrendo de fome amarela, né, gente, descabelada, triste e tal, e chorando diante de Deus, que Ele vai me dar aquela lista toda. Deus não se move no jejum, porque Ele não está sem jejum. Eu estou precisando do meu jejum. Eu paro de comer para eu não ter vontade de pecar. Então, você não precisa fazer lista nenhuma quando você for jejuar. São inúmeros os e-mails e telefonemas, perguntas que as pessoas fazem a respeito do jejum. Então, eu preciso fazer uma lista, porque, olha, eu estou precisando disso. Você não precisa fazer lista nenhuma. O jejum, Deus não se move porque você está jejuando. De jeito nenhum. Deus se move quando você está orando. É diferente. Ok? Não é bom você aprender isso? Não, eu vou jejuar porque eu preciso. Eu tenho esses pecados dentro de mim, tipo, eu não consigo orar, eu não consigo, sabe, querer sequer orar, nem querer não passa aqui na minha cabeça, sabe, eu não consigo, quando eu quero ser boazinha, eu não consigo, aí parece que eu estou indo, né, até num ritmo bom, mas aí já estragou tudo, sabe, coisas que a gente quer melhorar na vida, quer ter mais, ter paciência, sabe, ter tolerância, enfim. Então, o jejum vai agindo nessas áreas, isso chama-se pecado. Vai agindo nas fraquezas carnais, que nós somos dominados por ela. Tá? Então, eu gosto demais de tudo que é do mundo. Mas, olha, das coisas de Deus, eu até que não gosto. Então, você é 100% carnal. Você não é nada espiritual. Então, você serve ao diabo e não Deus. Então, você precisa jejuar, né? Fuxicar, falar dos outros, sei lá, a gente inventar a história da vida dos outros. Tudo isso é coisa do passado. Contar mentira, então, com licença. Ninguém precisa ensinar uma criança a mentir, precisa? Não. Quando você observar que ela já pegou uns 4 aninhos, ela já está mentindo. Cadê o brinquedinho? Joguei fora. Tudo mentira, escondeu embaixo do tapete. Já é nato. Estão me acompanhando? Então, agora a gente nasceu de novo e você ainda está contando mentira? Você não conta nenhuma mentira? Você não está contando, então você está indo bem. E se você está, está precisando jejuar bastante? Não, mas eu te telefonei ontem, a maior mentira do século. Por que que você mente? Por que que nós mentimos? Porque nós queremos nos justificar. O dia que eu aprendi isso, gente, eu fiquei tão livre. Eu não sei ficar... Ai, você me desculpa. E só contando mentira com essas desculpinhas. Porque a sociedade faz isso. Nós não estamos na sociedade, nós estamos em Deus. É sim, sim, não, não, que passar disso é diabo. Estão me acompanhando? Então, gente, para com esse negócio de mentira. Se você está mentindo, você está fraco espiritualmente. Você está dando chance para o diabo. E daí você trabalha na empresa, o chefe vive mandando você falar que ele não está. Mas aí complicou, hein, meu? Você quer andar na verdade, o diabo te põe numa enrascada dessa. Você vai enfrentar muita coisa, mas você vai orar, Deus vai ajeitar a sua vida. Ele vai fazer você fazer outro serviço, em vez de ser secretária de um baita mentiroso desse. Você faz outro serviço. Você não precisa ir lá, aqui, ó, seu chefe, eu não vou poder ficar aqui porque agora... Ah, para com isso. Você está para lá de Bagdá, meu. Isso é conversa de gente que está andando com Deus. Você quer se justificar com um ímpio que agora você é de Deus, você não pode contar mentira? Cai a ficha. Você não precisa falar nada quando você é de Deus, porque Ele vai agir. Ele vai agir. Você tem que ficar lá orando. Deus ouve a oração. Não é jejum que Deus ouve. Está caindo a ficha? Jejum é para você parar de mentir. Porque daí, quando esse diabo quiser assim, tipo... Você para na hora. Isso é realmente. Não deu, eu não fui. Deu, eu não fui. Por quê? Olha, eu não consegui, eu não tive vontade. É melhor você falar isso, você já acabou com a história na hora. Se você conta mentira, aquilo dá um pé para outra história, que vai se alongando e não acaba. Para de mentir, gente. Dá uma olhada para o lado e diz, para de mentir, por favor. Aí ficou chato, hein? Vamos parar de contar mentira? Hein, gente? Tá ok? Então, queridos, Esse é um dos pecados. Telefone, então, né? Fala que a mamãe não tá. A minha mãe mandou dizer que eu não tá, coitado. Já conta mentira por natureza. Ainda a mãe tá reforçando, né? Vai lá na porta, fala que a mamãe saiu. A minha mãe saiu, escuta a mãe gritando lá dentro. Quer dizer, gente, para com isso, que modo errado. Isso é quando? É ímpio. Nós que nascemos de novo, nós não podemos fazer isso. Encara, eu não tenho problema de atender telefone. Às vezes não dá para atender. E eu sei quando não é para eu atender. Eu não estou me escondendo de ninguém. Não precisa falar que eu saí, se eu estou lá. Agora ela não pode atender. A gente não tem que ter medo de enfrentar situação nenhuma se você está andando na verdade. Porque é o diabo que põe a gente nessa condição. Isso é condição dele. Então, gente, ano 2013 acabou. Mentira debaixo do teu calcanhar, que é um diabo. Você tem que parar de contar mentira. Senão você não vai acreditar que Deus não mente. Que você está orando e vai acontecer o que você está falando. A palavra de Deus vai ser cumprida na sua vida. Você não consegue crer, porque você é o maior mentiroso. Para que você vai ficar confessando que Deus vai fazer aquilo na sua vida se você está contando mentira? Você não está acreditando que Deus vai fazer na sua vida. Por quê? Porque quando você dá a palavra, você não cumpre para ninguém. Entendeu? Então, antigamente, as minhas meninas eram assim. Ai, não, olha, sábado, sei lá, nós vamos lá não sei aonde. No começo, elas acreditavam. Chega na hora, ai, eu não vou, não. Nem morta, não vou, não estou em condição. Não vai dar, as crianças, eu criei uma expectativa nelas. E chegava na hora, eu não tinha condição de ir. Eu dizia, ai, não vai dar. Porque lá, naquela hora eu estava empolgada até, eu podia ir naquela hora, mas ó, os dias passaram, hoje não vou. E assim foi. E agora ela fala, mãe, se lá na hora você conseguir, né? Então não vão prometer muito. Olha, ô mãe, vamos tal lugar? Nesse momento eu digo a você que eu estou querendo. Se eu tiver força, condição, eu vou. Então já fiquem abertos. Não sei se eu vou poder. Então, a gente não pode ficar criando expectativa na vida dos outros se a gente nunca vai cumprir o que a gente fala. Eu aprendi isso na palavra de Deus. Nós temos que ser pessoas de palavra. Isso faz parte do amor de Deus. Quando você cumprir uma coisa, falar uma coisa, você cumpre. Entendeu? Você não pode ser vira-folha. Nós já combinamos. Olha, sabe o que é? Que eu fui fazer café e derramou no fogão e eu conheço. Então, com isso, você não pode ir. Ai, sabe o que é? Que meu sapato está sujo da pele. Então, você inventou agora uma história. Você não quer ficar inventando. Você já sabia que você não ia. Deixou para inventar, na última hora, uma mentira. Então, você não é uma pessoa de palavra. Fale a verdade. Eu não vou, porque agora eu não estou em condição, não estou com vontade. Você não veio na igreja por quê? Ai, você não imagina. Não mesmo. Porque não tem bode cristal para imaginar uma história que você vai inventar agora, na minha cara. E é assim que a pessoa é. Não, você não imagina. Não, eu não quis vir. Muito bem, você nem na igreja não está querendo vir, então está precisando jejuar muito mais. Está valendo? Ah, não vou na igreja, não. Imagina se eu falasse, ah, hoje eu não vou na igreja. Manda avisar o povo lá que hoje eu não vou. Deixar minha unha. Entendeu? Não tem esse negócio. Outra coisa que eu descobri em Deus, gente. Hoje nós vamos cear. Já nós vamos meditar um pouquinho na palavra. Uma coisa que Deus, nosso Pai, espera de nós. Por isso que ele fala que ele é o nosso Pai. Ele espera que nós sejamos servos dele. De cada um aqui. O que você acha que Deus está esperando de você? Não adianta ficar trabalhando, ficar, sabe, exausto, inventando serviço para Deus. Não. Ele quer que você seja servo dele para fazer o que ele vai estabelecer para você fazer. Se você nunca desconfiou que Deus quer que você seja um servo, você está longe da visão de Deus. Você não aceitou Jesus na sua vida só porque é conveniente. Você aceitou Jesus para ele ser o seu Senhor e o seu Salvador. Senhor já quer dizer tudo. Se ele é o seu Senhor, você é servo dele. Então, está longe, né, gente? Tá, então, precisa jejuar, precisa orar mais, ok? Então, Então, nós vamos encerrando este ano, né, fazendo assim uma retrospectiva da nossa vida, do que a gente conseguiu fazer, fez alguma coisa boa assim com relação a Deus, os momentos que você ficou com Deus, os momentos que você conseguiu receber dele o que você precisava, a sua vida espiritual, no que você mudou. E, por outro lado, as dificuldades. Essas dificuldades nós vamos entregar hoje ao Senhor para que o ano que vem você seja melhor. Melhor. Você tem que fazer mais. Você tem condição. Você tem que ser mais de Deus. Um propósito que você tem que fazer a Deus é que você vai orar. Porque você começa por aí. Primeira coisa que você vai oferecer a Deus é um minuto, um momento da sua vida para você orar. E não adianta você querer ser uma pessoa que vai orar sozinha em casa, porque tem a igreja aqui para você ver. Se você está aqui hoje, é porque você pode vir aqui. Você pode vir. Você só não vem se você não quer. Então não vem dar essa desculpinha, eu oro na minha casa, não preciso ir. Isso é errado. Então vamos arrancar a folha da Bíblia, lá de Hebreus, que ele diz que é para congregar. Não é para ninguém ficar fora da congregação. Então nós temos que congregar. É necessário. Pelo menos uma vez por semana. Vocês não estão sabendo disso? Que você precisa ir no culto uma vez por semana. Pelo menos. Porque se Deus precisar chamar a tua atenção, é ali na hora que ele vai usar, o pregador, para chamar a tua atenção, para te dar um alô, para levantar você, para te socorrer, e enfim. O que você precisar, o culto é para isso. Tá certo? Então não vamos confundir. Ah, eu vou na terça porque assim eu não preciso ouvir nada de Deus, né? Ninguém vai me chamar a atenção e eu que não quero vir mesmo. Porque quando eu vier aquela conversa exata, enquanto você não mudar, Deus vai falar a mesma coisa. E se você vier nessa igreja, óbvio. Então vai para a igreja da esquina, né? Você sabe. Acontece que Deus escolhe a igreja para a gente ir. Né, Levi? Deus escolhe a igreja. Que triste, né? Escolheu essa para você, com essa pastora. Eu estou lá em casa, escuta a sua voz, vai orar então. É a única voz que Deus achou no planeta para falar com você. Amém? Porque ele mesmo estava falando, você não estava ouvindo nada. Então ele usou essa voz. Ainda que tenha uma voz. Aleluia. Amém, gente? É, Jesus te ama e eu também. Mas, gente, eu ia dar um golpe outro dia. Até falei para o Levi hoje. Eu ia dar um super golpe. Mas a sorte que Deus cumpre a palavra. Está escrito em Isaías, Deus falou assim, ó. Haverá sempre uma voz atrás de você, no seu caminho, dizendo, este é o caminho que você tem que andar. Quando você errar, né? Então, se você tem comunhão com Deus, ele tem a total liberdade para falar e você ouvir. Mas você não está andando com ele, ele vai gritar, né? Você nunca vai ouvir. Por quê? Sua mente está cauterizada, você não ouve Deus, é uma tristeza. É um perigo cair lá para o precipício, para o buraco, para o diabo. Mas aí eu fiz assim, ó, então não vamos fazer culto nas vésperas do Natal e do Ano Novo, quinta-feira. Porque a pessoa vai viajar, sei lá. Então não vamos fazer. Tudo bem, só vamos fazer no sábado. Daí, tive uma ideia. Não vamos fazer mais em janeiro, não? Porque também janeiro é janeiro, né, gente? Tá? Já passaram as festas, mas aí é janeiro, então. Também é um segundo motivo. Não vamos fazer culto em janeiro, nas quintas. E assim, eu já embalo e não vamos fazer mais culto nas quintas. Falei isso bem alto pra minha mãe. Tá bom, vamos embora. Chegamos em casa, já fui arrancar meu sapato. Ai, calor! Ah, e Deus falou, faz um favor pra mim. Eu ouvi Deus falar. Eu disse, pois não, pensei. Eu falei assim, sim, Senhor. Ele falou assim, olha, continue indo nas quintas, por mim, por favor. Eu gritei, claro, Jesus, que eu vou, óbvio. Graças a Deus, porque ele não quis explicar todos os motivos. Não interessa, porque as mensagens estão sendo gravadas. E tem gente que precisa. E os que vêm é porque querem. Tem gente que enfrenta tudo para chegar aqui na quinta-feira. Então, não importa, o importante é nós nos reunirmos. E outra coisa magnífica foi Deus, eu ouvi de Deus falar assim, faz um favor para mim. Que é isso? Eu posso chegar aqui e falar assim, dá para você fazer um favorzinho para mim, por favor? Você pode. É um humano com o outro. Ah, claro. Agora, Deus, que tem tudo, que pode tudo, falar para um verme, dá para você fazer um favor para mim? Eu jamais ia imaginar que Deus fosse falar vai nas quintas por mim. Eu não estou aqui a troco de nada, gente. Deus me mandou aqui, certeza. Então, se eu fosse dar um golpe, já acabou. E se eu quiser um dia dar um golpe na tua vida, você pode crer que Deus vai me puxar assim, gente? Tão forte que eu nunca vou fazer isso. Você não está num lugar onde o pastor vai dar golpe na sua vida. Tá, queridos? Aleluia. Dá para ouvir Deus, senhora. Viu? Então, veja só Kenneth Hagin Jr. falando como viver livre de preocupação. Então, com todos os ensinos que estão aqui, ele vai ajudar você, quem está preocupado, a sempre buscar Deus e ir colocando as suas dificuldades em Deus, o seu peso em Deus, porque Ele tira o fardo. Se Jesus falou, vinde a mim vós que estáis aflitos e cansados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo, o meu jugo é leve. Quer dizer, ele tem condição de mudar a nossa vida, total. Ele mudou a minha vida completamente. Entendeu? E ele pode mudar a sua vida. Então, eu não quero trocar de Senhor, de jeito nenhum, porque eu achei o verdadeiro Senhor, que é Jesus. E ele é o meu Senhor, mas ele me serve. É incrível essa história. É, não dá para entender. Um Deus que é Senhor e ele me serve. Ele faz favores para mim. É maravilhoso. Por que você não leva esse tipo de vida? Eu levo a vida que eu sempre quis levar. Ele me deu. É maravilhoso. É maravilhoso. Se alguém quer ter uma inveja, que tenha inveja das bênçãos de Deus, vai buscar. Inveja santa, tipo, vai buscar. Porque, aliás, no inglês, a palavra cobiçar chega a ser invejar. Para a nossa tradução. Quer dizer, é tão forte que você pode, sabe, invejar essas bênçãos de Deus e pegar na sua vida. Então, não fique preocupado. Deixa Deus fazer as coisas para você. Se você ficar com Ele, Ele começa a fazer favor para você. É incrível. Ele vai resolver todos os seus problemas. Ele ouve todas as orações. Ai, comecei a orar. Calma, Ele está ajustando você. A partir daquele momento, para o buraco, é que você não vai mais fundo. Ele vai começar a tirar você. Cada dia. Então, esse livrinho aqui, do Kenneth Jr., é recomendado. Agora, o do Kenneth Hagin, Redimidos da Miséria, da Enfermidade e da Morte. O ensino que ele dá aqui é bem longe da teologia. Demais. Né? Olha, é tão fininho, mas ele vai falar esses três temas, miséria, enfermidade e morte. Tipo, sabe, as áreas que o diabo age, que destrói a nossa vida. Então, nós, se formos andar num ensino teológico, a gente nunca vai receber resposta para essas dificuldades. Mas, na vida de comunhão com Deus, de relacionamento íntimo com Deus, nós recebemos total resposta de Deus para essas áreas. E ele vai ensinar isso nesse livrinho. Então é para encorajar você. Deixa Deus resolver os seus problemas. Do Kenneth Hagin, a respeito dos dons espirituais. Então ele vai explicar aqui como é importante os dons. É óbvio, gente, porque se não houvessem os dons, hoje na primeira parte nós vimos um fluir dos dons de Deus, né? Então Deus dando uma palavra de profecia, de como você tem que fazer, ou a palavra de conhecimento, enfim, Deus veio e isso precisa acontecer. Os dons têm que fazer parte da nossa vida, quando nós estamos orando. Mas isso não pode ser só o dom, porque quando a gente começa a orar muito, ter comunhão com Deus, o dom começa a fluir na nossa vida de acordo com o chamado que Deus tem para nós, o que nós vamos exercer. Então as pessoas já recebem isso e elas pensam que elas já estão bacana com Deus e não foram lapidadas no amor. Então elas podem ser destruídas lá na frente. Então os dons são importantes, mas eles têm que operar dentro do amor ágape no nosso coração. Amém? Então às vezes a gente quer dar um presente para uma pessoa, um livro desses vale a pena. Ou se vale. Até para o pessoal da igreja, que seja quem for, porque às vezes a pessoa não quer gastar, né? Vai na banca, compra besteira e tal, e não quer, às vezes, investir num livro, vale a pena. porque esses livros são de pessoas que têm comunhão com Deus. Escreveram por ter este testemunho de que o próprio Espírito Santo agiu com revelação nas suas vidas. Então, tudo que nós passamos para as outras pessoas, que foi vivido, aquilo permanece. Causa efeito, porque foi Jesus. Então, é vivo. Existe uma dinâmica nisso. Então, quando uma pessoa lê, ela é tocada. E se ela fizer, ela vai ser abençoada. Às vezes, uma palavra, sabe, um capítulo, um parágrafo, aquilo lá pode mudar a vida. Sempre quando eu leio algum livro, existe um pedaço que eu nunca esqueço. Aquilo eu ponho em prática, aquilo fica em mim, aquilo me ajuda, me ensina, e é assim que tem que ser. Ok? Então, vamos abrir a nossa Bíblia hoje em Mateus, que nós vamos cear. 18, versículo 15. E hoje, antes de eu sair, Deus falou assim comigo. Às vezes vocês ficam, tem pessoas que ficam implicadas, tipo, como é que Deus fala com você? Não fala comigo. Se você tiver bastante intimidade com Deus, você vai começar a saber que é Deus que está falando. E às vezes é o diabo, né? Deus falou assim, olha, sabe quando eu peço as coisas para uma pessoa fazer, sabe por quê? Se Deus pedir para você fazer alguma coisa, é para você fazer, né? Mas ele diz, eu só peço para as pessoas que vão fazer. Quando eu peço, é porque elas vão fazer. Porque não adianta ele falar para o vento, né? Ok? Então, se você quer que Deus peça para você fazer alguma coisa, você tem que ficar com ele, ele vai pedir. Ele vai agir na sua vida. Mas para você querer fazer o que ele vai te pedir, você tem que se entregar para ele. Por isso que poucas pessoas ouvem. Porque quando Deus te chama para você fazer alguma coisa, ele te chamou. Vocês podem ver Pedro, né, Tiago, André, sei lá, todos que ele foi chamando, Bartolomeu, enfim, Mateus, todos que ele chamou mesmo. E é conosco a mesma coisa. Se ele te chamou, vocês estão vendo, eu já ia inventar uma historinha, né? Eu ia dar um golpe. Pensei que eu podia dar golpe. Eu achei, gente, sério. Eu estou passando isso para vocês, porque é para você se encaixar dentro de situações que acontecem. Às vezes você acha que não é importante o que você está fazendo. Se Deus te chamou, é importante. Por que que é importante? Porque você está ajudando almas. E é isso que conta para Deus. Então, o que conta para Deus aqui hoje? Você. Cada um de nós. O olhar dele está sobre nós. O que interessa é você. Você não é menos que ninguém. Você é muito importante. Isso que é bacana. Então, a gente tem que aprender isso. Aí, vê lá, então, em Mateus 18, versículo 15. Eu não vou parar em todos esses primeiros versículos, porque senão eu ficaria muito extensa a pregação hoje. Mas eu quero chegar num lugar onde nós vamos poder pegar o contexto da história. Então, 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai, argüí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Ele está insistindo, ok? Porque, veja só aqui nesses dois, três versículos. Ele está muito interessado na pessoa ou não. Porque Deus aqui não está falando com relação à lei. Ele está falando agora, já estava falando aqui numa condição do cristianismo, de como seria entre as pessoas o corpo de Cristo, né? Os membros do corpo de Cristo, as pessoas que iriam nascer de novo. Ele não está falando aqui com relação à lei. Ele está falando agora da importância que as pessoas têm. A importância do perdão. Cada pessoa é muito importante para Deus. Cada pessoa, não importa. Se ela errou, eu tenho que tratar, eu vou ver se eu me reconcilio. Vou até ela, vou falar com ela. Isso que tem que acontecer. Vamos acertar as coisas. Tá certo? Não é já para a gente destruir e tacar para o precipício abaixo. Então, ele está mostrando aqui é Jesus. O que vale agora é Jesus. O que as pessoas importam, o quanto elas importam. Tá? Aí no 17. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Ele está falando para o corpo de Cristo, ok? Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aí, atenção. Teria muito o que ensinar ali, mas a gente vai direto. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, porque ele entendeu que o assunto era perdão aqui. Ele dá para entender que é, né? Esse assunto. Então, ele entendeu, mas ficou assim, meio intrigado. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até 70 vezes sete. Quer dizer, é para perdoar sempre, isso quer dizer. Não é para, sabe, perdoar um pouco, depois não pode. Então, atenção, Jesus vai fazer um ensino. Como é o nosso relacionamento agora, para nós que pertencemos ao reino de Deus? Você sabe que você pertence ao reino de Deus. Por quê? Porque você nasceu de novo. Lá em João 3, Jesus falou para Nicodemos que para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. Quem é que nasce de novo? Nasceu de novo quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador. No momento que eu aceito Jesus como meu Senhor, quando você fez isso, alguém, nós fizemos isso um dia, tá? Então, quando nós fizemos isso, foi o momento que nós nascemos de novo. O nosso espírito nasceu, nós adquirimos vida, que nós não tínhamos antes. Então, neste momento, nós entramos no reino de Deus. Agora, esse reino tem leis. A primeira lei deste reino é o amor e o perdão. Não é possível viver nesse reino, andar nesse reino, ser abençoado nesse reino, se não praticar essas duas coisas. Primeiras, existem muitas, mas essas são a base. O amor, ágape, e o amor e o perdão. Então veja agora, no 23 ele vai falar sobre isso. Jesus, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Então, ele fala servos, porque ele quer dizer que nós somos, aos olhos de Deus nosso Pai, como servos. E nós devemos servi-lo em primeiro lugar com adoração e louvor, ok? Primeira coisa que nós vamos servir ao nosso Rei, ao nosso Deus, ao nosso Senhor, é com adoração e louvor. Mas não é só 10 minutos na igreja. Em casa é importantíssimo. Um momento a sós. Ok? Se você quiser vir no domingo, a primeira hora é adoração. Não, mas daí você chega 5 para as 11. 5 minutos para Deus? É pouco, não? Ô, gente, Deus, pensa nisso. Deus, que tudo pertence a Ele. Deus que morreu na cruz por você. 5 minutos não é pouco? Pensa nisso. Você já sai a propósito da sua casa para chegar aqui 5 minutos para já acabar aquele louvor. É triste, né? Mas fica a dica. Bom, daí no 24. Então ele disse que ele resolveu ajustar contas com os seus servos. Ele vai agora explicar o que é 70 vezes 7. Ok? De perdão. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Ele foi acertar a conta com os servos. Então veio um lá que devia 10 mil talentos. Jesus já jogou bem alto. 10 mil talentos, vamos imaginar assim, gente, uns 20 milhões de reais. É bastante? 20 milhões? Eu não sei nem contar isso. Você já fica poderoso aí na rua. Mas vem cá, o negro devia 20 milhões de reais. Um cara que deve 20 milhões de reais, já deu o cano, né? Ah? Se ele deve essa quantia, ele tem como pagar? Não, acabou. Então é uma quantia altíssima. Uma quantia que ele não pode pagar. Bom, aí, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, vem cá, vou te vender como escravo, a sua família inteira. Olha só que pagamento duro. Ou não? Muito difícil. Aí no 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Ai, que mentiroso. Ele não pode pagar. Gente, essa quantia é impossível. 30 milhões. Como é que ele vai pagar isso? Ele está devendo. O banco já pegou os bens dele, acabou, ele não tem como te pagar. Mas ele falou uma palavra muito importante: ser paciente. Ou seja, ser misericordioso. Nós podemos usar essa palavra. Essa palavra, ser misericordioso. Ele pediu misericórdia para Deus. Aí que está a chave. Tá? Aí o 27. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Disse: "Tá bom, você pediu misericórdia, tudo bem, está aqui, você não precisa me pagar nada. Você não me deve nada." Então isso é a misericórdia de Deus. Isso é o perdão. Ô gente, o perdão, ele só age dentro do amor ágape, o perdão verdadeiro. Então esse amor ágape não tem a ver com o amor natural. Um casal, marido e mulher, vivem 50 anos juntos. Né? Fazem bodas, 60 anos é bodas de ouro, né? 50. Então, vivem 50 anos, bodas de ouro. Nossa, como eles se amavam. Não, isso não é um amor ágape. Tá valendo? Tem muita gente aí que vive isso e nunca andou no amor ágape. Não é este o tipo de amor que Deus está pedindo para você. Ele está pedindo o amor dele mesmo. O amor sobrenatural. O amor dele que opera dentro de nós. É diferente. Tá valendo? Para poder dar um super perdão deste. Porque o cara devia tudo, 30 milhões, e recebe, tá bom, ó, não vai pagar nada. Porque, gente, falar de dinheiro a gente entende bem. Por isso que Jesus fez esse exemplo de dinheiro, porque dói, né? Acho que dói mais que um câncer. 30 milhões, você perder 10 mil, você já vai ficar muito nervoso. Que dirá 30 milhões? 20 milhões, 30 milhões, que foi o que Deus, que Jesus falou. Então veja como que o dinheiro é uma coisa muito forte para nós, para a vida carnal. Então ele deu esse exemplo de como perdoar. É uma coisa difícil, é custoso, né? Mas dentro do reino de Deus é este o nível de perdão que Deus exige. Mas não é relembrar. Vamos continuar. Então, vamos lá. Então, no 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários para 10 mil talentos? Nós poderíamos dizer... eu falei 30 milhões? Devia 100 reais. É uma diferença, né? Pouquito, né? 100 reais, vai. Mas esse um que foi perdoado pelo Senhor de 30 milhões de reais, ele vai atrás do cara que devia 100 reais para ele. Coisa velha, meu. Já é para ter esquecido aquilo. Entende? Coisa velha. Jesus está querendo mostrar outra coisa para a gente aqui. Que coisa velha que já passou da nossa vida, não é para a gente ficar em cima daquilo. Estão me acompanhando? Já acabou, tem que sair definitivamente dos nossos pensamentos. Coisa velha. Porque senão a gente vai ver o que acontece aqui. Então, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Não é a mesma conversa? Tem misericórdia. Ele não teve. Quer dizer, ele mostrou aqui que Deus tem misericórdia de nós quando nós pedimos perdão para Ele. Pô, acabei de fazer uma coisa que eu nunca devia de ter feito. Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele perdoa, porque esse é o coração dele, é a natureza de Deus, é o amor. Então ele está falando que no reino dele nós temos que ser assim. Então não é com a capacidade humana que nós vamos perdoar. Não é com esse amor natural do homem com a mulher que estão casados há 50 anos. Mas que o amor de Deus não está ali de jeito nenhum. Eles se toleraram, ficaram lá, mas não tem nada a ver com o amor de Deus. Que é Ele em nós e nós nele. É diferente. Então, para andar no reino de Deus, tem que ser este amor. Então, esse cara aqui que pediu, o segundo, que pediu perdão, não, que pediu misericórdia, tem paciência, ele quer dizer, tem misericórdia de mim? Esse tal que recebeu de Deus a misericórdia, ele não dá. No 30, ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. É isso que Jesus não quer dentro do corpo de Cristo. Nós não podemos fazer isso, em hipótese alguma. Somente os irmãos, com irmãos. Está valendo? Esse é o amor ágape. Esse é o amor de Jesus, o amor do Pai. Se Ele me perdoou, olha, se você aceitou Jesus, é porque você entregou a sua vida a Ele, pediu perdão dos seus pecados. Todo mundo aqui já pediu um dia perdão dos seus pecados, óbvio. O dia que você se conscientizou, você pediu perdão. Porque um dia o Espírito Santo veio e falou com você do que você era antes de nascer de novo. E você pediu perdão, Ele te perdoou, Ele te aceitou, escreveu o seu nome no livro da vida eterna. Então agora Jesus falou, agora você tem que fazer a mesma coisa com quem quer que seja que está fazendo coisas contra você. Ou que fez. Então ele dá o exemplo do dinheiro, porque dinheiro dói, né, gente? Geralmente as pessoas fazem as coisas contra as outras usando dinheiro. No geral é isso aí, né? Sempre tem um prejuízo financeiro ou não. Ah, sim. No geral. Por isso que Jesus usou. Então no reino de Deus não tem essa de Deus, meu Pai, me perdoar os meus pecados, que eu era morta espiritualmente, só praticando iniquidade. Aí eu pedi perdão, Ele me aceitou, me lavou com o sangue dEle, e agora qualquer coisa que as pessoas façam contra mim, eu não perdoo. Então, eu vou deixar de receber o perdão de Deus, a misericórdia do Pai. É sério ou não? Por isso que nós precisamos orar em línguas, ler a Bíblia, e por isso que nós precisamos adorar a Deus. É por isso que nós precisamos ter um momento aqui sozinhos com Deus, onde vai haver essa intimidade, eu com Ele, Ele comigo, e Ele vai poder agir em toda a minha vida. E Ele vai poder me ajudar a andar de acordo com o padrão reino de Deus. E não do mundo. Porque as pessoas, os crentes estão agindo de acordo com o mundo. Dentro da igreja. É? Não tem perdão. Não tem misericórdia. Não tem a ver. Põe o nome do cara no quadro. Não deu dízimo? Tá lá o seu na mão, desse tamanho, grifado no quadro. Você não pode tomar ceia. Que isso, moço? Quem é você para estender o dedo para uma pessoa? Quem é você para justificar, para querer condenar uma pessoa? Onde você está? Que isso? Estão me acompanhando? Essas leis de homens, de religião, está bem fora do que Jesus está falando. Vou começar comigo. Está certo? A gente tem que seguir bem de perto o que Jesus está falando. É o que interessa, é o que Jesus está falando. Eu não posso fazer uma lei aqui nessa igreja. Agora, de jeito nenhum. Então ele falou, eu vou te pagar, tal. Aí no 30. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Ficou bem claro que Jesus está falando como que é no reino de Deus. Ele não está falando no reino de Deus, é onde nós estamos andando agora. Nós estamos andando no reino de Deus. O povo só sabe falar no reino de Deus para ofertas e obras, ou não? Cai fora, gente. Você tem que saber no seu coração por que, que você não quer ofertar. Vai orar. Vai buscar Deus e perguntar para Deus por quê que eu não quero ofertar. Porque é para ofertar. Mas ninguém precisa falar isso para você. Mas eu não quero, por quê? Vai lá, Deus vai agir no seu coração, te curar, te abençoar para você fazer isso. Porque isso tem que ser espontâneo. É igual adoração. Você adora espontaneamente. Ninguém vai ficar com uma vara aqui mandando você adorar. Nem louvar. Nem ler Bíblia. Oferta é a mesma coisa. Tem que fluir do seu coração. São práticas que nós temos que exercitar para andar no reino de Deus. Mas não tem nada a ver com a imposição religiosa. Tá? Então o Senhor falou assim, ah, eu te perdoei e você agora não perdoa o seu irmão? Foi por isso que ele começou a falar aqui no versículo 15. Como as pessoas são importantes, o perdão é importante, como uma vida é importante. É a pessoa estar errando, não é para a gente jogar, é para a gente se reconciliar. Escuta, amigo, o que está acontecendo, meu irmão? Bababá, se não der, chama outro. Chama outro. A igreja junto, orando, ajudando. Mas não para descartar, porque nós recebemos perdão de Deus. Tá? Indignando-se, 34, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Gente, é aquele que vai praticar todos os açoites e, em cima daquele culpado, como a gente vê os castigos que existem para aqueles que são presos, né? Que tem lá os carcereiros, aqueles outros que vêm fazer aquelas maldades. Mas Jesus usou essa palavra, quer dizer, é um sofrimento. Como que esse sofrimento é na nossa vida? Esse verdugo que vai te importunar e vai te deixar sofrendo. Nós vamos transferir isso para a nossa mente. Porque toda vez que eu não perdoo, que eu faço coisas contra as pessoas, então, o diabo vem na minha mente. Tá? Então, aquela pressão fica na minha mente. Muito forte. E eu não vou ter sossego. Eu não vou ter alívio. Eu não vou ter paz nenhum dia da minha vida. Eu posso fazer obras. Eu posso estar aqui. Eu posso pregar. Eu posso ajudar. Eu posso tudo. Mas lá dentro, eu não tenho um dia de paz. Porque falta o perdão. Aquele perdão que Deus me deu, eu não estou dando para as pessoas. Então, no reino de Deus é assim. Então, a pessoa é infeliz. Nada vai... Um lado está bom, o outro não está. Fica aquele rolo, aquela confusão. Então, uma coisa que a gente não pode deixar acontecer é como quando ele falou aqui, esse que foi perdoado em primeiro lugar, daquela quantia grande, e ele vai atrás do primeiro que devia para ele. Ele se lembrou. Então, queridos, o diabo vai usar coisas do nosso passado, às vezes, para atormentar. Mas se nós já perdoamos, ele não tem como agir lá. Entende isso? Porque Deus jamais vai trazer um pecado do passado para a tua mente. Isso não é o máximo? Ele perdoou, olha isso. Porque se você está andando em paz, você conseguiu esse essa comunhão com Deus, você recebeu o perdão dele, você está dando perdão para as pessoas a quem precisam, porque houve contenda entre vocês. Tá. Se você está fazendo isso, você não tem tormento na sua mente. Então Deus nunca vai trazer um pecado que ele perdoou para te martirizar. Isso é o máximo, porque Deus falou, eu não me lembro. Os teus pecados eu não me lembro. Está escrito lá em Hebreus. Dos teus pecados eu não me lembro mais. Graças a Deus. Não é uma delícia? Então, o que acontece é o próprio diabo que fica em cima daquilo. Por isso que se eu não perdoar, eu não tenho paz. Nem um minuto. Aquilo fica lá, sabe aquela coisa assim, gente? Fica azedando lá dentro. Ah, não dá. Aquilo fazendo mal. Ele vem de várias maneiras sugar a força de viver da pessoa. Está valendo isso? Então, por isso que é importante. Então, na hora que o diabo vem usando as pessoas, porque ele usa as pessoas para nos magoar, para nos aborrecer, para fazer danos na nossa vida, a gente tem que ir para Deus. Quem não tem comunhão com Deus não consegue esse perdão. Não consegue a paz. Então, o diabo está entrando ali, destruindo a vida, não tem bênçãos. Então, uma coisa que não pode acontecer é deixar que esses tormentos destruam a sua vida. Então, quem não perdoa, Jesus falou que tem esse tormento. Porque o diabo entra. A pessoa está sempre mal. Não está legal lá dentro. Então, é necessário a comunhão com Deus. Um momento a sós. Você vai ficando livre e você pode exigir que o diabo saia, ordenando a ele que saia da sua saúde, do seu físico, que saia das suas finanças, que saia dos seus relacionamentos, porque você já perdoou. Você não sabe disso? Porque Jesus falou, olha, o príncipe deste mundo, ele virá. Aliás, ele já veio, ele já está aí. Mas em mim ele não acha nada, que é o diabo. Jesus estava falando, e ele não acha nada porque eu não tenho mágoa, ódio, não estou contra ninguém. Então ele não vai fazer nada. E veja, queridos, que Jesus sofreu bastante agressões verbais, de todas as maneiras, rejeição, enfim, ele sofreu bastante, tá? Mas ele nunca recebeu como ofensa e guardou, porque quando você guarda, você vai revidar. Tá? Então, por isso que ele falou, em mim ele não vai achar nada. Então, isso que quer dizer para nós. Quando o diabo usar uma pessoa para nos destruir, ele não pode achar um lugar para se instalar lá. Por isso que eu estou aqui falando, você tem que orar. Você tem que buscar Deus, você tem que ler a Bíblia. O diabo, ele não para de arrumar situações para nos destruir. Ele tem que chegar e não encontrar nada em nós. Então, quando ele vier, você pode, na hora, ficar assim, mas na hora que você entrar na presença de Deus, você já está livre daquilo, você já está em paz. Ele não vai achar brecha, vai ficar na sua vida e Deus vai agir. Então, se tem alguém com dificuldade de perdão, tem que ficar mais na presença de Deus, vai jejuar, que vai ser ótimo, vai adorar a Deus. Tá? É muito importante adorar a Deus, muito importante. Você passar um tempo adorando a Deus. Tem gente que tem esteira lá em casa, coisa para fazer exercício, é a mesma coisa. Você não fica lá fazendo aquilo? É a mesma coisa que você tem que fazer, você tem que ter um tempo para você ficar com Deus. E Ele vai agir na sua vida. E toda essa mágoa, tudo isso vai sair da sua vida. E você vai falar, diabo, você sai agora. Porque eu já perdoei quem eu tinha que perdoar. Meu coração está limpo diante de Deus. Por isso, sai agora. Sai com essa doença. Sai do meu dinheiro. Sai do meu trabalho. Enfim, da minha casa, de onde for. Então, me acompanhando, você pode exigir. Porque você não está na condição dele. Porque não adianta você querer ir brigar com o diabo estando na condição dele, que ele te mata. Ele acaba com a tua vida. Você tem que estar na condição de Deus para falar com o diabo. Valeu? Então vamos cear. Valeu esse momento? Então, queridos, agora vamos, né, diante de Deus pedir perdão das nossas fraquezas. E nesse momento nós podemos entregar tudo ao Senhor. Porque Ele falou, fazer isso em memória de mim, porque eu estou aqui. E Ele vai nos ajudar. Ele é perdão, Ele é misericórdia, Ele é graça. Para nós vivermos bem e enterrarmos tudo do ano 2013. Tudo que não foi bom. E nós vamos entrar numa bênção melhor de 2014, porque nós estamos aprendendo. E vem cá, o avivamento é para quem está buscando. Para a sua vida ter um fluir de Deus, do poder dEle. Então, nós vamos começar por esse lado, depois, como sempre, aqui o meio e os dois lados. Fiquem sentados esperando que nós vamos cear juntos. Thank you. hoje vem sua graça me levando, me basta seu amor, Deus eterno, sua luz pra sempre brilhará, e sua glória é incomparável sem final. Senhor, a sua vontade emanece. Então vamos ficar em pé, todos juntos, aleluia. Jesus falou para nós fazermos isso, Ele está aqui. E Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. E nós temos a condição de fazermos tudo o que Ele ensinou, tudo o que Ele disse. Então o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos todos juntos comer o pão. Cada um pegou o pão partido, porque são as ofensas que nós recebemos, ofensas que fizemos, magoamos as pessoas. Então, isso tudo foi lançado sobre o Senhor. Ele representa o pão partido. Todos os pecados foram lançados sobre Ele. E Ele nos perdoou. Ele carregou os nossos pecados até antes de nós entrarmos aqui. Nós lançamos sobre Ele. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos beber, então, o vinho, o sangue de Jesus, que perdoou os nossos pecados, e vamos sentar agora recebendo este perdão e entrando nessa paz que o Senhor dá quando nós conseguimos entregar a Deus. O arrependimento de todo o coração é muito importante. E é isso que Deus quer. com o momento das ofertas agora, porque nada melhor do que nós ofertarmos quando o nosso coração está totalmente aberto à graça de Deus, ao perdão, e nós nos reconciliamos com Deus e com as pessoas que nos ofenderam. Então, esse é o momento que Deus aceita as ofertas, que são de coração, sem contenda alguma, porque o Senhor diz, vai reconciliar primeiro com as pessoas que te magoaram, para depois você ofertar. Então, esse momento é de bênção para nós. Momento de paz, momento de bênçãos. Então, vamos orar agora. Senhor, nessa hora eu quero orar para cada membro da nossa igreja aqui presente, que a sua mão poderosa venha abençoá-los, Senhor, e que esses últimos momentos deste ano, Senhor, sejam para glorificar o Teu nome, Senhor, para toda honra, Senhor, para todo louvor da Tua glória, Senhor. E Pai, que Você abençoe agora o próximo ano, a entrada, Senhor, cada dia, que Você venha proteger cada um aqui, Senhor, que os Teus anjos estejam sempre a posto, Senhor, para livrar cada um aqui de qualquer investida de Satanás, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu confesso bênçãos grandiosas para todos aqui, em nome de Jesus, solução dos problemas que já estão carregando, Senhor, há tanto tempo, que neste ano que vem, Senhor, seja solucionado esses problemas. Nós estamos orando porque sabemos que Você ouve as orações. Que Você abençoe, Senhor. Confesso saúde, confesso cura, milagres para todos que estão com alguma enfermidade. Senhor, paz para aqueles que estão passando por algum momento, Senhor, de tribulação, de guerra espiritual, mental. Senhor, vem agir nas famílias de todos aqui, Senhor, guardando cada membro dessas famílias. E os membros que não são salvos, Pai, nós já Te entregamos e confessamos a salvação deles nesse ano 2014. Nós cremos que eles virão, que eles se salvarão, que eles estarão aqui, Senhor. Nós Te agradecemos, Jesus, tudo o que Você é, o que Você tem feito por nós, por esta igreja, por esta comunidade, Senhor, que está até abençoando o Brasil, Senhor, que está agindo em lares tão longe. Senhor, que essa oração não seja só para as pessoas físicas que estão aqui, mas para aqueles que recebem esses ensinos através de áudio, Senhor, vídeo, que estão longe do outro lado, Senhor, do planeta, que eles também sejam abençoados. Nós Te entregamos agora, porque Você os conhece, é Você que está cuidando deles espiritualmente, e que o Senhor venha agir na vida deles, na família, Pai, protegendo-os contra qualquer desastre, catástrofe, maldade de Satanás, em nome do Senhor Jesus. Nós Te louvamos, Senhor, porque nós podemos esperar em Ti. Nós podemos contar contigo, Senhor, todos os dias do nosso ano que vem, 2014. Por isso nós Te agradecemos e Te louvamos, Pai.